Lucidez, o Moral de Francinópolis. Forró, Novo Encanto, o Novo Encanto do Brasil. Sei que foi Juara. Resistir, e nosso amor não faz assim. Já tentei te esquecer. Assim me fez mal, me magoou. Agora diz que acabou. Te dei meu coração, dei sim. Tudo fiz por esse amor. Será que me beijar, o sonho acabou. Thank you.

paixão. Além do que seus olhos podem ver, procure entender. Está escrito na estrela que outra vez a gente ia se encontrar. Está escrito na estrela que outra vez a gente ia se amar. Está escrito na estrela que seria. Finota de caju, é, tá escrito nas estrelas, tá vendo, meu filho, como tá tudo escrito nas estrelas, é, nota de caju tocando pra gente aqui, no meu, no seu, no nosso central do forró, porque pense num negócio bom, tá aqui no central do forró, né, meu filho, aqui, meu filho, vai. Olha, pessoal, quer participar com nós? Quer? Dá uma entradinha aí no centraldoforró@hotmail.com. Pois é, meu filho, @hotmail.com. Manda teu pedido de música, pede teu alô, que o véio safadinho do Brasil tá mandando aqui, né? É o Central do Forró e o Coronel Juara. Oi, pessoal, eu tô indo rápido, Blank, mas daqui a pouquinho o véio tá de volta, viu, meu filho? Mas daqui a pouquinho, é cuia, meu filho. Daqui a pouco tem mais. Intervalo foi, mas o velho voltou, tá vendo? É, o velho volta, o velho vai ficar pra sempre no intervalo, não, meu filho. Como eu disse, é rápido e vulto, o velho tá de volta. É sempre um prazer, meu filho, estar na companhia de vocês, estar aqui fazendo parte dessa grande família que é o Central do Forró. Ô, coisa tão boa, a cunha, meu filho. E pra você que tá ligando o rádio agora, ô, coisa boa. Você tá no melhor do forró, meu filho, você tá no Central do Forró. Olha, quero agradecer aqui de coração a todas as rádios filiadas. É, agradecer aqui a todas as rádios que filiadas aqui no Central do Forró e no Central da Amiga, né, meu filho? Se você não é filiado ainda, dá tempo de se filiar. Só é pegar um cimento aí na página do Google e dar uma olhada aí no Central da Amiga. Pronto! Aí você vai ver a nossa página, mas tem tanta coisa, meu filho. Pense que é coisa boa pra sua rádio, né? meu filho, tá chegando forrozinho pra você, né? É, a cunha, cabeça de parafuso, forrozinho pro povo. Se liga e desaparece, se liga e desaparece, se liga e desaparece, se liga e desaparece. Isso é forró, Zanzibar! Bonde do amor. Quanto tempo eu passei a chorar, porque eu não tinha ninguém. Mas um dia eu te encontrei, te amei e pensei que me amavas também. Mas eu descobri agora, depois que a você me entreguei, que você não é como eu sonhei. E você nunca me amou como eu te amei. Brincou com meus sentimentos, nunca teve amor por mim e nem quis ouvir a minha voz pedindo pra meu coração, meu até como eu sonhei. Desprezou o amor que eu te dei, já não sonho mais. Sempre que estou dormindo, ao meu lado não estás. Muitas vezes choro na falta que você me faz, mas sei que não volta nunca mais. Eu preciso é te esquecer de uma vez. Aumenta mais.

ouvir Paulinha e Marlon cantando pra gente aqui, né? Qual é o nome da música? Mostra aí, meu filho. Mostra o nome da música. Pronto. Procurando o amor. Eu também tô procurando o meu, mas não encontrei. Central do Forró e o velho mais safadinho do meu Brasil. É, meu filho, Coronel Juara, tocando muito forró pra você. Tocando aquilo que você gosta de ouvir. Agradecer mais uma vez as mais de 400 rádios filiadas em todo o meu Brasil, né, meu filho? Mandar um cheirinho pro meu Pernambuco, um abraço, tá bom? Pra todos de Pernambuco. Também mandar um alôzão pra todos os estados, né, meu filho? Que transmita aqui o meu, seu, nosso Central do Forró. Eita coisa boa da molesta. Quer participar com a gente? Dá uma entradinha aí no centraldoforró@hotmail.com. Pega a tua música, deixa teu recado que a gente tá mandando daqui, né? Tá chegando pra você agora muito forró, porque aqui, meu filho, aqui é forró, e como forró e a cunha é forró, abre-te que lá vai forró, a cunha, meu filho, vá. Coronel Ojuara. Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver, não sei por que eu fui te dar. Canta, Jardim! Se você não dá valor ao que sinto por você. Simbora, Grupo Cebola! Será que você já tem alguém? Paixão. Será que não ama ninguém? Ei! Cuidado, que o mundo dá muita volta. E quem sabe você gosta de alguém que não te quer e vai pagar. Que eu peço agora, quem tiver, e vai pagar o que você fez pra mim. Quem serve assim vai dar valor a quem se morre. Alô, você na mão de Pacujá da Bahia. Alô, baiano. Ai, meu Deus. Barulho, pressão. 3M. Cebola também daqui! Cadê o Lampião? Aí? E as novinhas? As novinhas! Para Patrick ou da Teia! Por que me ver chorando por você? Do Brasil. E vai pagar o que você fez pra mim. Quem sabe assim vai dar. Alô, Gustavo! A quem te quer, você na boa de Salgueiro. E vai pagar o que você fez pra mim. Quem sabe assim vai dar. Eita, dando rola! Gravações.